cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta o meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, mentiras cor-de-rosa, que as mentiras de amor deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes. História das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, mentiras cor-de-rosa, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes. De todas as mentiras que as mentiras que tu dizes.